A diminuição no número de ocorrências da Polícia Militar sobra tempo para os policiais fazerem abordagens. E na madrugada desta quarta-feira, por volta de 2h25, PMs em patrulhamento pela rua José Carlos Passe, no Morumbi 2, realizaram a abordagem a um grupo. Diante das suspeitas despertadas pela concentração de indivíduos no meio da madrugada, foi feita a checagem de todos que estavam no local. Em revista pessoal, nada de irregular foi constatado. Porém, ao checarem o nome dos abordados, para Fernando Rezende, de 20 anos, apareceu junto ao sistema da PM um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon em decorrência de um crime de furto qualificado ocorrido em 2011. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. O mandado foi cumprido na presença dos policiais de plantão da 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.